vejo minha quebrada do céu. Estrelas a me rodear. Tive que perder o medo de cair pra aprender a voar. E eu já me cansei de ser pobre e viver sem, fingindo que tudo bem, esperando uma ajuda que não vem. Nunca vão mudar sua vida até se entender que quem vai mudar sua vida é você. Vai começar a jornada, não tem quem nos impeça. E eu só volto pra casa quando eu tiver cumprido minha promessa. Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme. Nunca mais vamos sentir fome. Porque o mundo vai, porque o mundo vai saber meu nome. Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme. Nunca mais vamos sentir fome. Parece que tudo tá slow. É tanta velocidade que a lágrima que escorria no meu olho secou. Mano, eu só paro quando eu tocar o céu. Mesmo que eu tenha vida for hell. Se fosse contar a história da minha vida, juntaria as folhas, um mundo da faltaria papel. Ei, voando pro pote, ei, através da dor, ei, não sinto mais ódio, ei, eu só sinto amor. Essa jornada não tem quem nos impeça. E eu só volto pra casa quando eu tiver cumprindo minha promessa. Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme. Nunca mais vamos sentir fome. Porque o mundo vai saber meu nome.